Senhor falou a Moisés: uma praga virá sobre o Egito e Faraó, a liberdade há de chegar. Pedi ao povo vasos de ouro, vasos de prata, com fé vamos clamar. A graça do Senhor entre os olhos, do Egito ele nos fará brilhar. Oh, Deus de maravilhas, teu poder vai se revelar. Na escuridão da noite, nosso clamor vai ecoar. Dentre as sombras, tua luz, Faraó não pode segurar. Liberdade prometida, teu povo irá celebrar. Meia-noite, a voz do Senhor, todo primogênito vai sucumbir. Um clamor que nunca se ouviu, mas em Israel nada a temer. O Senhor faz a diferença entre os que creem e os que não. Faraó em seu orgulho. Nosso clamor vai ecoar.